Bom dia a todo mundo que está na mesa e todo mundo que está ouvindo. Os textos de hoje são bem extensos e todos eles dão margem para a gente estudar muita coisa. Mas eu vou me fixar em dois ou três aspectos no máximo desses textos que eu acho que são importantes para a gente ter na cabeça. A gente acompanhou durante a semana a leitura do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim alguma coisa de errada. Vai lá no meu coração, onde eu mesmo me engano, e mostra para mim, me guia pelo caminho eterno. E eu queria chamar um assunto sobre isso, falando das pessoas que são religiosas. A religião é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Porque a religião é uma tentativa do ser humano achar que vai se religar com o Deus criador do universo inteiro. E por isso que ela é uma bobagem imensa. Religião vem de religar, né, de religare, e dessa tentativa do ser humano de se religar a Deus, como se o ser humano fosse capaz de se desligar de Deus. Isso é uma bobagem imensa. E realmente só denuncia a nossa arrogância, de que a gente sabe, inclusive, qual é esse caminho. Como se caminho houvesse criado por algum ser humano. Por isso que a gente, se tiver 7 bilhões de seres humanos, é capaz de a gente ter 7 bilhões de religiões. Porque a religião é essa tentativa do ser humano de fazer isso. E a primeira coisa que a gente vê é que é impossível se desligar de Deus. Como você vai se desligar do Criador das estrelas, das galáxias, da Terra, do planeta, das plantas, dos bichos e tal? E você, lógico, super bacana, super espécie, você se desconecta do universo e vive como se Deus não existisse, não estivesse em contato com você. Então, a primeira bobagem da religião é essa. A segunda bobagem da religião é que, além de tentar se religar a Deus, Deus está escondido atrás de um muro, em algum lugar, que eu vou ter que fazer algum ritual, alguma bobajada qualquer, da pulinho para cá, fazer não sei o quê, alguma coisa para tentar ver isso que eu não vejo, que está escondido. E a própria Bíblia fala que Deus não está escondido, Deus está absolutamente disponível. Terceira coisa dessa bobagem da gente achar que Deus está longe, depois eu vou falar do terceiro aspecto, é que, além de ter que fazer um ritual, alguma coisa para tentar olhar atrás do muro e tentar interpretar o que estou ouvindo, o que estou vendo, a gente não se dá conta daquilo que o texto da escada de Jacó, nos traz hoje. Esse texto dá para explorar um monte de coisa. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, esse lugar chamado Betel, né? Que Betel quer dizer casa do Senhor, Bet-El. E esse lugar, e esse texto, e esse momento, o travesseiro de Jacó, a escada, os anjos que sobem, toca a terra e tarará, tarará, tarará. Tem mil coisas para você tirar desse texto, mas eu queria tirar só uma. Observe no texto aonde está Deus, no texto. A interpretação de texto demanda que você leia o texto e entenda o texto. Por isso que a gente fala tanto do analfabetismo funcional que a gente vive, né? As pessoas passam pelo texto, leem o texto e não têm a capacidade de interpretar o texto. Só no português, observem no texto aonde está o Senhor. Alguém se lembra? Ao lado dele. Na religião, a gente acha que tem uma escada que une a gente até o céu, onde acontecem coisas espirituais fantásticas, anjos subindo e anjos descendo e não sei o quê. Deus está lá na ponta da escada. E aí você tem que fazer um esforço miserável para chegar lá em cima e fazer. Isso é a cabeça da religião. Só que o texto fala, no meio disso tudo, que realmente Jacó está vendo uma realidade espiritual que existe, né? Que existe algo muito além daquilo que eu consigo enxergar, é isso que ele está vendo. Só que neste texto é muito claro aonde está Deus, do lado dele. Deus está mais perto de você do que a roupa do seu corpo. Eu aprendi essa frase com um amigo meu e do Adel, seu Sebastião. Um velhinho que não sabia nem escrever o nome dele direito, mas que um dia cismou que tinha que falar com uma senhora que era diretora da FAES e me importunou a vida de uma maneira E aquele homem era um homem, em todos os aspectos, o mais grosseiro que você puder imaginar, em termos de falta de classe, de educação formal, mas era um homem de Deus fantástico. Simples até dizer chega. E ele me importunou, me importunou, me importunou de um jeito. E aí, tanto importunou que eu levei ele para falar com a diretora da FACE. Ele falou: preciso falar com a senhora. Aí eu sentei ele na frente dela, estava eu lá. Ele olhou para ela e falou: só tem uma coisa para ele falar. A senhora está à procura de alguma coisa que está mais perto da senhora do que a roupa do seu corpo. Pode me levar embora, seu corpo. E foi embora. Isso virou a cabeça da mulher, de um jeito. Aquela mulher em angústia de procurar Deus e procurar razão e procurar tudo, ela falou: está do seu lado. Não é em religião, não é em ziquizira nenhuma que você vai achar isso. Isso me marcou muito no seu Sebastião. Sabedoria não tem nada a ver com quanto você estuda. Sabedoria é uma coisa que Deus te dá quando você aprende a não repetir de ano todo ano da sua vida. Bom, Deus está ao nosso lado. Deus é Deus conosco desde a criação. Deus é Deus conosco ali com Jacó. Deus é Deus conosco na fornalha de Daniel. Deus é Deus conosco em Jesus. E Deus é Deus conosco quando habita o nosso coração com o seu Espírito Santo e vive em nós. Deus não está do outro lado do muro de tal forma que você precise inventar uma religião qualquer, um ritual qualquer, para tentar chegar numa realidade que você imagina com a sua fantasia. Por isso que as pessoas acabam fazendo, quem tem dois neurônios acaba fazendo críticas tão profundas à religião, porque tem que criticar mesmo, né? É tão mais simples. Deus está ao nosso lado. Deus quer se relacionar com a gente. Deus está tangível, toca. E por isso ele pode nos sondar, porque ele não está distante, cuidando de Andrômeda, cuidando de uma galáxia. Deus é Deus presente no meio de nós. E quis ele viver entre nós. O texto de Romanos, o Lucas leu numa tradução bem antiga, em que a linguagem era um pouco mais empolada na época, mas o texto de hoje fala uma coisa bem simples, Romanos. A natureza toda aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E fala sobre, de novo, essa luta que está presente em todo o texto de Romanos, entre a carne e o espírito. Para quem não estava aqui na mesa, né, mas para quem está ouvindo já ouviu falar, a palavra carne aqui é a palavra sarx. É a inclinação natural que a gente tem para fazer o mal. Não é carne isso aqui, ó. Aliás, outra coisa que a religião adora é achar que matéria não vale nada. Religião adora isso. Matéria gosta, Deus gosta tanto da matéria que a criou. Deus gosta tanto da matéria que encarnou. E por isso que o diabo não consegue encarnar de jeito nenhum. Ele só vive no reino da espiritualidade mesmo, porque detesta isso. Que quem encarna se vê, né? Se olha no espelho, se enxerga e tem a possibilidade de se arrepender. Deus, quando coloca aqui no texto de Romanos a carne e o espírito confrontando um ao outro, ele fala de duas coisas: a nossa evolução biológica, natural, nos levou a ser seres extremamente violentos. Eu falei, só tem dois seres que fazem infanticídio, é a gente e o chimpanzé, o nosso primo mais perto. Isso é parte da nossa sociedade violenta, sociedade agressiva, sociedade tensa, em que as pessoas se cutucam e se brigam. Isso é a gente. Isso é a nossa natureza, a nossa inclinação natural. Deus, na sua misericórdia, colocou o seu espírito em nós e plantou nesse mundo a sua consciência. E nos deu a oportunidade da gente fazer aquilo que poderia, biológico, antropologicamente falando, fazer um salto evolutivo. E ganhar consciência e passar a se comportar de maneira diferente, refreando os nossos impulsos. Nós não somos como porcos, ou como bodes e ovelhas, que ao ver um macho e uma fêmea, a primeira coisa que pensa é como é que eu me reproduzo. A gente, dada a consciência, a gente pode ter relações e estar aqui, ó, todo mundo na mesa sem estar todo mundo se agarrando, por exemplo. Se fosse um grupo de porcos e porcas, adivinha o que estava acontecendo neste momento nessa mesa? Se fosse um bando de bode, adivinha qual é o primeiro pensamento nessa mesa? Então, quando a gente vê a gente tomado de tudo que é inclinação natural biológica, né? Comer errado, pensar sensualmente errado, fazer disputa para ver quem é que é mais importante. Aliás, junto uma sala de aula, você vai ver que vai ter sempre o cara querendo ser o mais do que o outro. Se o cara quer disputar a hierarquia, ser o primeiro da turma. No trabalho é a mesma coisa. Quem é que ganha? É competição o tempo inteiro. Isso é a nossa natureza. Deus plantou o seu espírito em nós para que a gente não precise ser dessa forma. E é isso. Ele chama filhos de Deus. Porque nascem do seu espírito, né? Nascem dessa capacidade da gente sublimar esses instintos, esses comportamentos que são naturais da espécie e ir para um nível superior de existência no qual a gente pode desenvolver tudo que a gente desenvolveu nesses milênios que a gente tem aí, né? Arte, cultura, beleza, verdade, polidez, educação, saber conhecer a natureza de maneira a se maravilhar com ela. E a natureza tem sido destruída exatamente pelos nossos instintos mais selvagens. A natureza, diz esse texto, foi reduzida à inutilidade. Eu tenho a desconfiança que nesses nossos 7 mil anos de civilização não houve um outro tempo em que tão genericamente a gente pudesse pegar esse texto e aplicá-lo. Porque em cada império que houve, a natureza ao entorno do império foi reduzida à inutilidade, mas o resto do planeta estava legal. Pela primeira vez, nós somos como um enxame de gafanhoto sobre esse planeta e reduzimos tudo a nada. Uma grande fome nos aguarda lá em 2030. Por que esse número mágico? Porque o petróleo vai ficar caro. Só por isso. Vai ficar mais caro tirar o petróleo do que explorar o petróleo. Energia solar, energia eólica, não vai substituir a loucura que a gente fez de virar energívoro. As terras agriculturáveis vão se tornar cada vez mais desérticas, porque não tem como continuar mais 30 anos colocando fertilizante, veneno, destruindo e vendo os sapos pararem de coaxar, vendo os insetos deixar de existir, vendo os passarinhos desaparecerem, vendo as lebres morrerem por causa de envenenamento, e a gente achar que daqui a 15, 16 anos a gente não vai estar enfrentando uma belíssima de uma fome. Esse fenômeno da imigração mundial que a gente está vendo nesse momento, nunca na história da humanidade tantas pessoas se tornaram imigrantes e se tornaram refugiados como nesse momento da história. Esse é um momento, nem na Segunda Guerra Mundial, quando foi um êxodo de gente, tamanho de um bonde, nem então houve tanta gente vivendo em campo de refugiado. A Europa está sendo invadida, os países estão se protegendo um contra o outro. Isso vai gerar guerra. Não tem como. Sempre gerou, vai gerar de novo. Não é profecia de maluco isso. É questão de 2 mais 2 dá 4. Diante disso, toda a natureza foi transformada em inutilidade. E a gente acha que o grande barato que vai acontecer com a vida da gente é exportar soja, exportar milho, exportar porco, exportar frango. E que isso vai nos deixar muito ricos. Bom, depois que a gente exportar toda a fertilidade do nosso solo em frango, em porco, em soja, em milho, eu quero saber quem é que vai comprar a areia que a gente vai ter para levar, para exportar areia. A gente está reduzido à inutilidade, reduzindo a natureza à inutilidade, reduzindo as pessoas a não mais do que recurso humano. Bom, o que que vai acontecer? E por isso que a natureza toda aguarda, eu estava olhando para Tamires ali, né, biólogo, tem uma sensibilidade extrema para perceber o quanto que a natureza desesperadamente aguarda que um filho de Deus, movido pelo Espírito de Deus e não pela ganância, fale: eu não vou mais usar veneno, porque os insetos estão morrendo, porque os sapos estão morrendo, e sabe o quê? As abelhas estão morrendo. E a gente vai morrer por causa disso, porque eles não estão separados da gente. Nós não vivemos apesar deles. Sabe aquela loucura de separar-se de Deus que eu falei no começo? A gente acha que se separa de Deus, se separa da abelha, que se separa do sapo, se separa do solo. A gente pode viver separado. Aliás, a gente acha que é tão separado que o grande plano mundial é viver numa colônia em Marte. E isso é razoável. Isso é, não, isso é ciência. Isso é, nós vamos arrumar um jeito. A natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que a gente aqui na casa insiste, né, em pensar em práticas que sejam regenerativas do solo, em não ficar usando plástico demais, em ficar reduzindo o nosso consumo, em reduzir a nossa pegada de carbono, em trabalhar com as coisas, com a terra, com os bichos, com os animais, com as plantas, com o lixo. Essa é a manifestação razoável, mínima, que se pode esperar de alguém que se diz filho ou gerado por Deus. Daí vamos para terminar a palavra do Evangelho, que o Senhor Jesus fala que um homem saiu a semear, semeou um campo de trigo, e esse campo de trigo, de repente, começou a nascer joio no meio dele, começou a nascer um capim brabo lá no meio dele. E o capim e o trigo são muito parecidos, são duas gramíneas, estão subindo lá. Os servos imediatamente, quer que a gente separe? Vamos passar a régua nesse negócio aí, calma, senão você vai matar os filhos de Deus também. Deixa acontecer aquilo que nós falamos na homilia de ontem. Deixa vir os frutos. O foco da gente que se diz filho de Deus é no fruto que a gente tem que dar. Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, principalmente para aqueles que seguem o Senhor e entendem, se entendem como filhos de Deus. Essa parábola do joio e do trigo muitas vezes é super manipulada para dizer assim: olha, na igreja tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. E não dá nem a paciência de ler o que Jesus explicou da parábola. Ele falou: o campo é o mundo, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. Neste mundo, Deus plantou seus filhos. Enquanto o dono estava distraído, vamos falar assim, vem lá o diabo e planta a semente ruim. O mundo, cara, não adianta você querer viver numa sociedade separada, viver numa comunidade isolada, achando que vai juntar um bando de gente santa. Quando você fizer isso, você vai acabar botando para o lado de fora um bando de gente que também é tão santa quanto você e vai botar para o lado de dentro gente tão ruim quanto você. A gente é chamado para viver no mundo e dar fruto no mundo e dar fruto fora da comunidade e dar fruto no meio de todo lugar, para que o dia da colheita venha. E por fim, quando a gente fala de fim do mundo, graças a Deus essa parábola é bem traduzida, é o fim desta era. O planeta, o cosmos não vai explodir, pode ficar tranquilo. Agora, esta era, esta civilização, este modo de pensar, esta maneira de produzir, esta maneira de conduzir, esta maneira de ser família, esta maneira de estudar, esta maneira de ser civilizada que a gente criou, isto vai chegar ao fim. É isso que Jesus falou, o fim dessa era, desse aion, vai chegar. E quando chegar o fim dessa era, pode ficar tranquilo que o Senhor vai fazer a sua colheita. E aqueles que tiverem frutos vão ser chamados e vão ser colocados nos celeiros. E vão dar continuidade. Sabe por que você guarda alguma coisa em celeiro? Você sabe, dona Débora? Para fazer pão depois. Então, o que você vai fazer depois? Você vai ter toda a utilidade do fruto que você deu, ele permanece. A gente vive uma vida eterna não é porque a gente vai morrer e vai para o céu. A gente vive a vida eterna a partir de agora, quando a gente dá frutos eternos, frutos que vão permanecer. Então, invisto a vida de vocês em alguma coisa que permaneça, em alguma coisa que seja permanente. E não na temporalidade idiota que faz você ter um prazer consumista qualquer durante um breve tempo e que faz você fazer com que a natureza toda continue gemendo incrivelmente, esperando que alguém se lembre que dá para viver mais simples. Eu vou passar um texto para o pessoal depois falando sobre por que a esquerda odeia a simplicidade. Nós estamos reduzidos nesse país, nesse momento, entre coxinhas e mortadelas, entre direita e esquerda. É a divisão mais estúpida que alguém pode fazer. Ambos, coxinhas e mortadelas, odeiam a mesma coisa: uma vida simples, cordata, com menos glamour, com menos compra, com menos roupa, com menos carro, com menos tudo. Ambos odeiam. O que acontece é que os mortadelas querem isso feito pelo Estado e os coxinhas querem isso feito pelo mercado, mas querem a mesma coisa. Se acham do mesmo jeito. Odeiam profundamente aquilo que a Bíblia propõe. Uma vida simples, no qual você esteja vivendo em limites, dentro desses limites que você renuncie pelo bem comum, que você considere tudo ao seu redor sagrado. Mas sobre isso a gente fala mais para frente depois. Deus abençoe e espero que não tenha tomado muito tempo de vocês. Amém.